me apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Essa noite eu vou pra manhinha e quero é beber. Tailandense Produções. Quem ainda não tá louco, agora vai ficar. Traz aí, balinha pra nós tomar. Traz aí, balinha pra nós tomar. Esse CD é mais uma produção com a marca Fabiano Tailandense.